É, você está em sintonia com a Rede USP de Rádio em Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Hoje, gente ouvinte, você é o nosso convidado para estar na tulha da Fazenda Santa Maria do Monjolinho na Água, aqui em São Carlos, às 4h30 da tarde, para ver a Sereníssima República, conferência do Reverendo Cônigo Vargas. Cientista brasileiro expõe suas pesquisas sobre a descoberta da linguagem das aranhas e também a criação de um sistema social e político, peça adaptada do conto de Machado de Assis pelo grupo Casa Velha, com destaque para Ângelo Bonicelli e o Dr. Getúlio Alho, que é o diretor também da peça. Os nossos ouvintes são os convidados para esta peça hoje, às 4h30 da tarde, na Fazenda Santa Maria do Monjolinho. Mas vamos nós com música, vamos sim. Nós vamos atender agora ele que reside aqui em nossa cidade, ele que participa vez primeira, ele que diz em seu e-mail que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, senhor Homero Galhardo, que gostaria de ouvir, em arranjo do Nelsinho, do Luiz Bandeira, Nelson Gonçalves, saudoso intérprete, defende Na Cadência do Samba. Marlene, que foi a rainha do rádio. Marlene, também a rainha dos auditórios. Marlene, talentosa do Ekel Tavares, canta em arranjo do Severino Filho, Biá Tatá. Tudo isto para ele, o nosso gentil ouvinte que reside aqui em São Carlos, o senhor Homero Galhardo, que pela vez primeira está conosco. Ele ainda gostaria de ouvir, com Rolando Boldrin e a participação da Lurdinha, o Boldrin do Almirante, a maior patente do rádio, canta juntamente com a Lurdinha, Um Agradinho é Bom. Ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é! A mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. Que bonito é! Pela noite enluarada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Um gafieira, salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem. Bate que repicando o pandeiro vai da bonita bem. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem. Que bonito. Requebrando, os tambores repicando, uma escola a desfilar. Que bonito é! Pela noite luarada, numa prova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é! Gafieira, salão nobre, seja rico, seja pobre, todo mundo vai sambar. O samba é romance, o samba.

Quando um homem tá zangado, um agradinho é bom. Quando um homem tá zangado, um agradinho é bom. Quando um homem tá zangado, um agradinho é bom. Quando um homem tá zangado, um agradinho é bom. Quando um homem tá zangado, um agradinho é bom. Para seus lábios use a verdade, para seus use a oração, para seus olhos use a simpatia, para suas mãos use a caridade, para sua atitude use o perdão, para seu coração use o amor, e para seus ouvidos um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você possa solicitar músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Vamos sim, nós vamos atender ele, que reside também aqui em nossa cidade de São Carlos, o senhor Aníbal Marçal, que pela vez primeira está conosco, e ele gostaria nesta manhã de ouvir do saudoso baiano Assis Valente, compondo a Dama do Encantado, Aracy de Almeida, cantando em arranjo do maestro Cópia. Aracy de Almeida defende Mangueira. Para ele, senhor Aníbal Marçal, temos ainda, de acordo com a sua solicitação, do Torres Homem, Carlos Galhardo, em gravação autêntica, feita na RCA Victor, a melodia que tem como título Recordando. Não há nem pode haver como Mangueira, não há samba bem de lá, alegria também, morena parceira, só Mangueira tem. Não há nem pode haver como Mangueira, não há. Só Mangueira tem. Mangueira está sempre em primeiro lugar, aonde a cadência do samba romper. Deixa São Carlos falar, deixa o Salgueiro dizer. Não há nem pode haver como Mangueira, não. A nostalgia das noites invernais no coração, e o pensamento voa em louca fantasia, fugindo à realidade em busca da ilusão.